7? Sim, autorizado girar base pela direita, pistão no 7. Ah, já está bastante presente, obrigado. Vou girar na base no 7. 35219 ali, mantém o no 0. Oscar, 1 centena para São José, 1 minutinho, copy. Cidade Guaraná. ONU 755, após a rolagem do trip ali, mantém o no 0. A rolagem do trip ali, mantém o no 0. Trip 5219, vento 150 graus, 079, decolagem autorizado no 0. Vitor Tali Índia, pouso autorizado na ONU 7, vento 150 graus, 079. Autorizado pouso na ONU 7, Vitor Tali Índia. Pronto, cópia. Está autorizado São José, uma centena, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. Faz a subida coral, curva direita após a decolagem. 5072 é o código transponder, 120.8 é o controle. Correto, mas que é com o Oscar, me confia apenas o seu B. 02 a bordo, acione o start de decolagem, agora 4.18.6. Para o start de 1.0.3, 1.69 a bordo, 4 horas e 10, 900 galhões. DIV 5219, decolou 5.3, controle 1.20, decimal 8.0. 1.20, decimal 8.0, 3.52, 1.9. Salvador, o Papa Romeu Golf Alfa. Estrada remota 14, pronto para o pushback e acionamento. Sim, estou aguardando 20 segundos no pushback. Joia, estou na escuta, obrigado. Arbor. Pet, em acessão 180, Materé, Arbor, 352, 19. A segunda esquerda, tá? No 4, chama o freio de táxi. Puxa e aciona na remota no 4, chama o táxi. Gol, o Papa Romeu, gol, gol, tchau. Programa 722, já tá visual com o campo, tá? Função da emissão número 1, haveria agora a possibilidade para o descanso? Esta possibilidade de voar na Pro 190, tendo como limite o localizador, aguardando o vetor final para a descer do carro. Descer até 2.000 pés, como em 21, descanso. Ok, então, para 190, aguardando o vetor final. Pode prosseguir um táxi em frente, 1395, e pode prosseguir já direto. O seu portão no parque principal é o 02. Sete, então prossegue direto, vai para o 02, o 1395, obrigado. Ali mantém o no 0. Tenente, boa tarde. ONU 755, decolado 55, controle 1208. controle Salvador, boa tarde, boa noite 755. Trip 5219, voo direto Arbor. Centro direto Arbor, Trip 5219. É, tá livre da restrição, senhor? Do FL100? Deveria cumprir, 5219. Ok, vamos cumprir o PF, senhor, Trip 5219. Atingiu 53190. No 3190, prossiga na descida até 3.000 pés ou altímetro no 020. 3.020, 3190. Web 6722, para interceptar o localizador, cubra agora à esquerda. Proa 140, informe estabilizado. Esquerda 140, reportado. 3, Salvador, eu vou no 755, boa. E no TAM? Voo no 755, decolou na segunda, perfil da Elma. Voo no 755, acione 5066, 5066 no transponde, aguarde contato, radar, suba ao 360, direto Leda. 5066, voo no 755. No 3, decolagem autorizada na 0, vento no 60 graus, 089. Meu Golf, Golf Alpha. Pronto para o táxi com 72 a bordo. 3 horas e 56 minutos de autonomia. Alternativa com fim. Táxi autorizado via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame-se 286. Táxi via Pátio. De Alfa, ponto de espera da 1086, boa tarde. Muito obrigado, Papá Romeu, Golf, Golf Alfa. TAM 3190, inicie redução, vai te seguir tráfego à frente, um Boeing 737-800 já reduzido para aproximação. Redução com tráfego da redução 3190. 190 no 3, decolou 58, controle 1208. Controle 1208, boa tarde. Boa tarde. Desça para 2.000 pés, aguarde a final da ILS na 3190. Salvador, boa tarde, Gono 093, decolou na Israel, Leda Brito. Gono 093, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 360 na série da El. Não para o nível 360, na série da El, Gono 093. O AG6722 estabilizado. Estimativo. Complete aproximação e chame torre 1-8-62. Trip 5241. Escuta. Chame o centro Recife, as frequências 1288, alterna 260. 228, 270, 280, alternativa 1260. 1260, alternativa. TAM 3190, complete a aproximação, está livre, forma estabilizada. Reveja, procedimento reportará 3190. Romeu Golf, Golf Alfa. Próximo ponto de espera da. Papá Romeu Golf, Golf Alfa, chama quando visar o tráfego da Webjet final 0. Sete, após o mesmo ali, mantém o Golf, Golf Alfa. Estabilizou 390. 390, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 198 minutos. 286, 390. Gente, Mike é com Oscar, livre táxi, chão para ingresso. Kona, alterno 3325. 35, Kona 3325, o gol, Kona 755, boa. 390. Primeira 722, solo 2001, no direito, no 21, decimal. Vai levar, confirmando a frequência? 121, decimal 9. 209. Se possível, agilizando. Agilizar. Decolagem autorizada na 0, tempo 170 graus, 099. Livre decolagem, tá? É, eu não posso estar com o controle de Salvador. Solo Salvador, muito boa tarde, 16722, levando 62. É, foi Webjet 6722. Táxi autorizado via corrigindo via Alfa, Kilo, Pátio 3, cruzo Pátio 3 e vai de Porto 62. Alfa, Kilo, Pátio 3, cruzo Pátio 3, a Portão 62, é 6722. Obrigado. Peso 190, pouso autorizado 190, vento 170 graus, 089. Livre pouso 130, 190. Golf Alfa, decolou 03, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde, muito obrigado. Golf, Golf Alfa. Obrigado, o senhor também. Só corrigindo, o transponder é 5073. Controle Salvador, boa tarde, o Golf, Golf Alfa. O Golf, Golf Alfa, acione código transponder 5073, modo normal. 5073, o Golf, Golf Alfa. Eu no 43 da Ocean, boa, se a identificação desça o 060 no perfil bom. Identificou 060 no perfil bom. Meu Golf, Golf Alpha, agora sim, sob contato radar. Está 3 milhas oeste de Salvador, correção, este de Salvador, direto Elefa da Presente, o Golf Golf Alfa. Ok, da Presente, voa Elefa, o Golf Golf Alfa. É 3190, solo 05, direito, 121, no 219. 219. Salvador, boa tarde, o TAN 3190, vem ingressar na Alfa, na sua escuta. TAN 3190, muito boa tarde, táxi autorizado de Alfa, Kilo, Pátio 3, cruzo Pátio 3 e vai pro portão 5. Alfa, Kilo, Pátio 3, portão 5, 3190. Perfeito, Kilo. Confirme. Número 5 por 3, 190. Correto. Copiado, solo? Ah, só confirmando, não confirmo. Estado Duna descendo para 3 mil pés, ajustado meio 20. Trip 5219, chama Recife no 288, alterna no 260. 1288, 12600, Trip 5219. Recife 370, dia 358. A subida Pucaracaju com a primeira curva esquerda após a decolagem. 5112 é o código, 120 destino 8 é o controle. Boa. Sou Papa Romeu Lima, prossiga para Salvador. Gente, POB 03, seu equipamento confirmando Alfa Serra 50. 44, anotado de Papa Romeu Lima, segue por redor forte, 500 pés, ajuste 1020, reportando através do buraquinho. Zona 444, boa tarde, acena identificação, autorizada a chegada a bordo, reporta no ideal de descida. Aqui é com o Oscar, decolou 08, controle 1208. Controle 1208, Oscar. No 444 da Força Aérea, voo da presente a proa de Bonf, descendo para 5 mil pés, ajustado 1020. Controle Salvador, boa tarde, é o Papatango Mike, é Oscar, saída Coral. Mike Ecoasca, contato radar na decolagem, saída coral restrita a 3 mil pés inicialmente. Restrito 3 mil, confirme? Afirmativo, restrita a 3 mil pés, Mike Ecoasca. Restrito 3 mil, Mike Ecoasca. 3514 da presente, restrita a 4 mil pés, ajustado 1020. Golf Golf Alpha do presente, chame Recife no 288, alternando 1260. 1288, 1260, Golf Golf Alpha, boa noite, obrigado. Finalmente, bom voo. Air 6143, reautorizado 4 mil pés, ajuste 1020, Salvador. 4 mil, 1020, 6143. Que gosta do controle? Prossiga, Oscar. Prossegue na saída coral? Afirmo. Livre da restrição da presente proa de coral. Santa ascensão para o nível 100, na seguida, no perfil da saída coral, Mike Acosta. Da presente voo e coral, Mike Acosta. Voo e coral, Mike Acosta. Então 3514, desce para 2000, 1020, livre final ILS, XR reporte estabilizado. parado no exército, já tem 4 segundos, opa. Quilo Bravo, livre estacionamento no pátio 5, chama táxi. Portugal 022, go ahead. Boa tarde, could you confirm everything is okay with our flight plan? You have to talk with the clearance or tower. The tower is 118.6, the clear is 121.9. Zero, go ahead. Could you confirm everything is okay with our flight plan? I don't have your flight plan in my system. Confirm the EOBC. 2025. Good, stand by. I will stand by. Standing by, Scala 022. Bono 601, boa tarde, sendo identificação. Desça 120 no perfil Bonf. Bonf, descendo para 120, Bono 601. O senhor poderia informar o número na aproximação para o 6143 da Oceanet? 6143, o senhor é o número 2 para aproximação pista 10 de Salvador. Ok, obrigado. Está autorizado o nível de voo 050 na Proa de Bonf, Força Aérea 1444. Uhum. 6143, livre de restrição em TAP, desce para 2020, autorizado a final ILSXT e reporte estabilizado. Ótimo, poderia dar presente voar Duna então? Guarde esse, né? Ok, deixa aqui. Desce para 2000, estado em 2020, obrigado. 6143. Go 1612, good afternoon, good evening. Qualquer ideia, descend flight level 060, my arrival. Roger, we are now at 6000. Good afternoon, good evening. 612, by now fly direct to Duna intersection. I had Duna intersection, go 1612. Navio 144, autorizado a alinhar e decolar o pistão no zero, vento no meio 0 grau 099. Doutor, radar para o sequenciamento, curve à direita, proa 290, limite serão 2 minutos nessa proa. Papa Romeu Lima, de presente, Summit Torre 198, decimal 612. Sargento 18-6, Papá Romeu Lima. Livrar o litoral e prosseguir via Lauro de Freitas e chamar no través norte da torre. Qual é o pátio que vai pousar? Pátio da Bata, senhora. Sim, então chamando no través norte da torre de controle, sem interferir com as decolagens da 1-0, a senhora aproxima direto pro pátio. Vai chamar no través norte o Papá Romeu Lima, sem interferir. Uno 601 reautorizado a nível de voo 090. 090. Muito baixa a transmissão, não copiei. Portadora, não copiei. Copia outra 3514? Agora sim, 3514. Continua aproximação, foi Maria Pista Livre. Ah, foi escuta, 3514. Yeah, now 5000, one zero two zero, go on 6000. Livre. Quilo Bravo, decolou Zulu 8, controle 120, decimal 80. 208, Lima Quilo Bravo. Tô 3514, pouso autorizado no 0, vento no 70 graus, 109. Livre, pouso no 0, tá 3514. Azul 9144, decolou Zulu 8, controle 120, decimal 80. 0080, 9144, boa. Salvador, Salvador, agora vem bem que mais, tá visual com campo, na proa da rotatória ainda. Gente, novembro e Yankee Mike chama na rotatória. Chamarei na rotatória, já, Mike. Do seu checar o equipamento transponder. Não tenho contato radar consultado. Louvado, Sam. Oi, Salvador, muito boa tarde. Azul 9144. Decolou, cruza 2000 pés na Puca. Azul 144, sob contato radar sobre o 370, perfil Puca Jamucaju. 7377 sem restrições, azul 9144. Força aérea 1444 da presente reassume a navegação na proa de Pelo. Sanair 6143 estabilizada no localizador. Sanair 6143, chame Torre Salvador 118-612. Roda presente reassume a navegação proa de Pelo, descendo para 4000 pés. 1601, no livro de restrição, desce para 3000 pés, ajustado 1020. 1020, descendo para 3000 pés, voo no 601. Lima Quilo Bravo, agora sim, sob contato radar, está a 4 milhas sudoeste de Salvador, mantém o perfil da saída agora e restrita a 3000 pés. Lima Bravo, certo. Gente do Serapeuta Visual com o mesmo, vai voar direto final no 7 aguardando a autorização, o November Inc. Mike. Gente, só pela outra informação, tem helicóptero agora, tá cruzando a final da 1-7, já tá aproximando diretamente o Pátio da Bata, não vai interferir. Gente do Tráfego Visual, November Inc. Mike, grato. Janeiro 6143, informação, tem o Robson 44, tá aproximando diretamente pro Pátio, paralelo a final da 1-0, não vai interferir. Mesmo antes que é. Qual seria pro ideal para conquista da presente? Seria 252. Presente está autorizado, direto conquista, aguardando a sessão. Mantém a restrição de 3000 pés ali no Quilo Bravo. Quilo Bravo, Go on 612, inform you traffic in the position of 12 o'clock, 27 miles southwestbound, restricted to 3,000 feet, it's a Charlie 402. Roger, go on 612.